show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Hoje a gente tem como convidado, que muito nos honra, o Cláudio Poças, que é artista, desenhista, ilustrador, escritor, aventureiro de longa data, entre outras coisas, já escreveu para Ravenloft, para Greyhawk. Trabalhou com um monte de coisas bacanas que a gente vai conversando agora. Muito bem, então, pessoal, diretamente de São Paulo, que oficialmente vai ser um novo setting de Grey, de Dark Sun, a partir de agora. Boa noite para todo mundo. E aí, galera? Como vocês estão? Tranquilo? Beleza, beleza. Aqui do Rio de Janeiro, que já é filial de Dark Sun há muito tempo. Se for assim, aqui em Salvador é Ravenloft, porque a gente se livrou de um Lich Rei e agora o filho do Lich está no comando. No, nossa, polêmica no RPG Arautos. Bom, pessoal, muito prazer ter vocês aqui. O Herbert, de novo, parece que vai virar visitante frequente, né? Você vê que o cara é da concorrência, ele tá com a camiseta do Pathfinder aí. Pathfinder Venture Cap. O que é isso, Herbert? Não, essa é a camisa dos capitães da Pathfinder Society. Um juiz de médico um pouco mais invocado. Capitães, um argentino da Bahia. Você, Santiago, o que você está fazendo aí? Está com água ainda? Cara, eu estou trabalhando, só isso que eu faço da minha vida, a única coisa que eu faço. Tá vendo isso? É uma escola, tá vendo isso? É a outra. Tá vendo isso? Parabéns. E você, Cláudio, o que você está fazendo no Rio? Eu estou, no momento, fazendo arte para o RPG Old, da IM Publishing, que eles estão lançando simultaneamente 3 RPGs, Old, New e Now. O Old é de fantasia medieval, o New é de ficção científica e o Now é de ação anos 80. Então, dei uma pausa na arte para poder participar aqui. Tá certo, pessoal. É uma corrente contínua muito forte, né? Essa coisa do jogo old school. O old ele está sendo muito elogiado pelo que eu vi nas redes, mas eu ainda não tive tempo de mexer um pouquinho mais nele. A gente semana passada falou um pouquinho sobre o que está esperando de lançamento aqui para o Brasil no ano que vem. Parece que vai ser um bem agitado. Tomara que seja mesmo, tomara que venha muito, muito lançamento de RPG alternativo para o nosso mercado, que está ficando bem mais maduro agora, né? Então, pessoal, eu tinha falado para vocês que o Cláudio Poças é um cara de quem eu acabei de virar fã, já era fã e não sabia. O cara é o autor das miniaturas, acho que era, chamava miniaturas de papel aqui no Brasil, né? Que eram aquelas miniaturas. Marcadores. Uma coisa era dessa, de papel. Marcadores. Isso, da série Fairy Dragon, que apareceu aqui. Eu lembro que eu comecei a ver eles quando saiu a terceira edição. E aí a gente começou assim, foi a inundação de miniaturas nas mesas, porque naquela época as miniaturas ainda eram muito caras, eram chatas de achar. Então assim, a gente usou. Matava. Pois é, como a gente mora na selva, essas coisas demoram para chegar aqui, né? Exatamente. Teve muito, muito Ozzy, e na época eu mestrei. Eu tava jogando Reinos de Ferro. Só que eu peguei a aventura do Fogo das Bruxas para jogar em Forgotten Realm e eu enchi de Elfo Negro. Então eu usava milhões de miniaturas de Elfo Negro aí do Pousas e nem sabia. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Então, pessoal, aproveitando para falar de novidades, a gente vai ter, já esse domingo, né, Paladino, a gente vai ter o encontro mensal da RPG Altos. Isso aí, as mesas já estão mudadas, já recebi a prévia aqui, mas ainda tem vaga, hein? Tem vaga para 2 ou 3 mesas ainda. Tem vaga para Pathfinder, tem vaga para a mesa do Hats. Então, se você quer jogar com o lendário Hats, o cara que a gente sempre comenta no nosso podcast, você não faz a menor ideia de quem é o Hats, mas quer ver um gordo bem sacana mestrando para você, vem. E tem quinta edição. Muito bem, tem mesa do Horde of the Dragon Queen, tem mesa do Lost Mine of Andelver, e tá sempre cheio, né? E mais uns 8 na lista de espera. Não, parabéns, então, pessoal, mas inscrevam-se que sempre se acha um lugar por lá. Ainda mais que horário de verão e metade não vai chegar no horário. Certo. O Herbert, semana passada, ele estava mestrando uma aventura em que tinha a equipe de aventureiros de fantasia medieval tinha que invadir uma nave espacial, né? Né, Herbert? Opa, foi isso, hein? Sobreviveu alguém? Ah, a gente acabou jogando The Path We Choose, que é a última aventura que encerra, faz a mudança de temporada na Pathfinder Society. A gente vai jogar aventura espacial agora no próximo, no outro domingo, sem ser esse. Ou seja, você abriu mão de jogar da Red Box para jogar a Pathfinder, é isso mesmo que eu ouvi, seu traíra. Mas o Red Box, o Drago tá voltando daqui a pouco lá para refrigerar alto, né? Sempre tem gente pedindo. Ah, eu, assim que eu fechar a caixa básica, eu volto. Tá certo, então, pessoal. A gente fala um pouquinho, então, sobre coisas que estão merecendo uma resenha que tá meio demorado. Semana que vem a gente vai começar a falar um pouquinho com mais detalhe do novo livro dos monstros, algumas criaturas que estão chegando com um lore completamente novo. Semana passada a gente tinha falado que na capa do novo livro tem o Xanatar, que é um beholder que comanda o crime organizado na cidade de Waterdeep. Um personagem muito bacana, interessante. E tem outros também que à medida que eu vou lendo, vou ficando com ideias de aventuras. Então, lá no finalzinho do programa, quando a gente estiver se despedindo, vamos falar de algumas coisas legais para propor ideias para mestre e para aventura. Semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer um programa só sobre Forgotten Realms. Então eu já estou na mão com aqui com o Eumeister Presents Forgotten Realms, que é um livro feito com anotações e lore. Sem regra, só lore e curiosidades de Forgotten Realms feita na época do Ed Greenwood. Então, muita coisa do arquivo pessoal dele, que ele foi colocando lá, que ele ia fazendo por conta própria e deixando arquivado. Algumas coisas viraram livro, outras não. Outras foram ficando ali no arquivo dele, pessoal. E aí agora foi lançado pela Wizards no ano 2013 ainda, né? Começo de 2013, eu acho. Esse daqui é o primeiro esboço do mapa de Forgotten Realms, ainda estava ao norte do Mar dos Dragões? Não, o Mar das Estrelas Cadentes. Olha, estou muito enferrujado de Forgotten Realms. E jogando, o que eu estou jogando? Estou jogando a quinta edição via Hangout, que eu estou com muito trabalho, faculdade, milhões de coisas, então estou jogando 2 horas por semana aos domingos via Hangout, e a aventura do Horde of the Dragon está rolando, devagar, mas está rolando. E você, Cláudio, o que você está fazendo na sua vida ocupada? Arte pra caramba. Umas paradas que eu não posso falar no momento. É por conta do horário, não tem problema, a gente publica mais tarde. Ninguém escuta. Assim que for anunciado, eu vou ficar muito. A vontade de falar é grande, mas. O longo braço da lei chega aqui no Brasil, então a gente tem sempre que ficar com o pé atrás, com os dois pés atrás. Mas tem muita coisa ainda que já está saindo. Eu fiz arte para o card game de Lord of the Rings, para o RPG de Star Wars, além dos RPGs que vão sair agora da Ian Publishing, What's Old is New. E saiu coisa neste livro aqui. E vai sair coisa no. Se couber, vai sair coisa no Dungeon Master Guide também. Que tal você fazer o seu jabá e mostrar o que saiu no Monster Manual? Porque infelizmente tem pessoas que moram aqui que ainda não compraram, então já faz a prévia. No Monster Manual eu só dei o additional feedback. Tem lá nos créditos additional feedback by uma galera. Eu li todos os monstros, eu dei feedback em todos os monstros. Uma coisa que eu posso dizer que foi feedback meu, a Dríade hoje em dia usa uma clava em vez de usar uma adaga. Eu não entendi porque que ela usa roupa. Não, a Dríade não usa roupa, ela usa folha. Polêmica. Eu acho que ela não tinha que usar nada. Cara, olha só aí, olha seu sexista fica objetivando as meninas. Objetificando. Essa aqui saiu no Player's Handbook. e duas páginas antes também, duas ou três páginas antes, saiu um bando de hobgoblins, de bugbear, e falando de objetificar as meninas, uma das primeiras coisas que a gente recebe na hora do... Aqui, ó. A Dryad? Não, pera aí que... Ô, Claudio, fala de novo que eu não vi. Aqui, ó. Uma das primeiras coisas que, na hora que eles mandaram um pedido de arte pra gente, foi nada de boob plates, nada de armadura com peito. Ah. As mulheres têm que estar todas com roupas práticas, roupas que têm a ver com o ambiente. É, quando é armadura mesmo, nada de chainmail biquíni. Deixa a Red Sonja lá pros quadrinhos do Conan. Eu odeio politicamente correto, cara. Eu odeio. Cara, assim, mas é uma coisa que é interessante de colocar, porque a gente tem assim, um público feminino que tá mais ligado, tá acompanhando, inclusive tá jogando, né? Tem vários hangouts aí que eu vi no YouTube em que tem menina nas mesas, assim, por... Que é uma coisa bem rara. E hoje a gente teve uma... Hoje não, ontem teve um problema, teve uma crise bem grande no meio dos videogames, porque uma menina que faz críticas aos jogos, ela foi fazer uma palestra numa universidade americana, e aí tem uma galera que trola ela direto. E assim, você pode concordar com ela, pode discordar dela, tá no seu direito. Mas daí a mensagem... Isso aí é... Estava chamando lá fora de Gamergate. Essa moça, ela fazia... parte de uma empresa de desenvolvedora de jogos e foi acusada de assédio sexual em cima, ou de favorecimento sexual em troca de críticas favoráveis aos jogos que a empresa dela produzia. E aí outros falaram de outras pessoas, e aí começou essa história. Mas então a mídia de jogos não é isenta, é tudo amiguinho, tá todo na cama com os desenvolvedores de jogos e vice-versa, não sei o quê. E aí na cama literalmente. Literalmente? Se é verdade ou não, eu não sei, mas ninguém tem nada a ver com isso. Mas o pior de tudo é que começaram a ver ameaças de morte a várias mulheres que trabalham no meio de games. Por besteira, por nada, porque por resenha, porque a pessoa vai gastar $30 num jogo e depois não vai gostar. Por favor, né? É um disparate absurdo. Isso lá nos Estados Unidos é chamado de Gamergate. É uma coisa que tá gerando muito, muito barulho na internet. Essa questão da representação da mulher e uma grande mudança que houve no D&D agora, na nova edição, que é exatamente fazer as coisas mais realistas, né? Se você quiser chamar de menos apelativa, tá valendo, é uma opinião. Eu tava folheando aqui o livro do Forgotten Realms, e aí tem uma imagem aqui na página 12 que são duas magas, se eu consegui entender, não parei para folhear ainda. A imagem é muito bonita, mas assim que eu comparei com as novas ilustrações da quinta edição, imediatamente eu me foquei nisso. Assim, a minha atenção deixou de ser o texto para ser essa representação aí. Então, acho que é super válido você deixar isso de lado. Não precisa mais. O jogo agora é outra coisa e bora. Se você quiser isso, se você quiser esse tipo de conteúdo, tem tanta coisa por aí. Eu acho que depois dessa capa, aqui que fudeu a primeira edição inteira, a gente dispensa polêmica. E olha que eu procurei essa capa há mais de 10 anos. Eu adoro, mas... Essa capa é muito boa. Não, não façam uma igual, porque é só encrenca. Essa daqui é a primeira capa do Advanced Dungeons & Dragons em 1976. É a capa que ficou durante 3 anos, depois lançaram a capa... Do Jeff Easley. Isso, e aí essa capa aqui, assim, com um diabo na capa, é pedir pra brigar. E o Dungeons & Dragons entrou numa briga, tá? Mas assim, a gente dispensa esse tipo de porra, apesar de gostar. A capa foi a capa que levou ao ápice do Dungeons & Dragons, porque quando saiu a capa do Jeff Easley, o Dungeons & Dragons estava no topo. Essa capa levou o Dungeons & Dragons até ao desenho animado. Caverna do Dragão. Então, aí aproveitando que eu já peguei o livro que ia mostrar de qualquer jeito, o Cláudio ele tem uma participação bem bacana nos livros no livro do jogador, tem também a contribuição dele no livro dos monstros, que ele ficou dando pitaco, falando, tá uma merda, faço de novo, é mais ou menos assim ou tem um código para isso, Cláudio? Não, não tem muito código não, você vai e aponta as coisas que acha que tá errado. O que você achava que estava errado? O código era burro. Por exemplo, para dar um exemplozinho só, a Dríade, até o último playtest, ela usava uma daga. Certo. Aí, realmente toda a Dríade anda com uma daga? Não tem muito a ver, realmente. Com folha. Se ela pode jogar a magia Shilleleg, por que ela simplesmente não pega um galho no chão e bate com o galho? Exato. Por mim, até assim, o braço dela podia virar madeira e ela usa o Shilleleg no braço. Mas isso foi uma coisa que eu fico feliz que eles tenham concordado comigo. Não, tá certo, mas é uma coisa assim que muda sempre de uma edição para outra. A gente tem algumas mudanças que teoricamente visam facilitar a vida do jogador, sei lá, assim como a decisão de tirar o cone anti-magia do Beholder na quarta edição, porque o cone anti-magia de cara já tira todos os personagens arcanos da batalha. Porque a sua preocupação não é mais lutar, é ficar fugindo dele. E aí voltou agora, porque afinal de contas o cone anti-magia faz parte do lore e deu. O mago agora tem outra forma de se virar na aventura, né? Então, aproveitando aí que a gente estava falando do... Desculpa te cortar. Aproveitando que a gente estava falando do livro do livro do jogador, em 1976 saiu um mapa dos mundos de D&D, assim, do P.A., o multiverso, mostrando a posição da Terra e o lugar dela na cosmologia. 1976. Essa edição... Esse diagrama ele esteve no primeiro livro da primeira edição e depois não teve mais. Então, segunda edição, terceira edição, quarta edição, esse diagrama ele vinha no livro do mestre e agora volta a nós, pelas mãos do Cláudio Pozas, praticamente a primeira coisa que eu fui ler, porque desde que eu comecei a jogar, o que mais me chamava a atenção sempre era essa coisa de viajar pelos planos. Tá? E aí eu vi uma coisa curiosa que achei que ia perguntar para você, né? Cadê o Farim? Não está mais no diagrama dos planos? Olha, se você olhar o círculo central do diagrama dos planos, a imagem que está aqui, isso foi feito colorido, saiu em sépia, mas foi feito colorido. A imagem que está é uma imagem planetária de Faerun, do mundo de Forgotten. Você pode ver uma parte mais escura aí, que seria o Great Rift. E a costa ali da Sword Coast e tudo mais. Então. Olha, que bacana. Só uma coisinha. Já que a gente tá falando de arte, o nosso amigo Draco quer fazer uma pergunta. Aproveita que ele tá empolgado. Vai, Draco. Vai lá. Não, eu ia perguntar porque recentemente nas ilustrações da Paz teve uma polêmica muito grande sobre a dificuldade que os ilustradores têm de desenhar pessoas que não são brancas. Nas artes de RPG, que é sobre racismo e muitas discussões. Você estava falando sobre a inclusão feminina, você recebeu alguma orientação sobre isso? A ordem de arte, ela vinha, na maior parte das vezes, dizendo qual era a etnia do personagem. Se era, eu fiz uma druida que era uma elfa, que tinha que ser uma sun elf, então ela tinha que ser bronzeada e loira. Quando vinha na ilustração de Cloud Kill, tem um mago lançando a magia, na Art Order vinha dizendo que ele era um Turmish, eu acho, que são os quase africanos, de forma então. Sim. E aí eu, por conta própria, coloquei um Dwarf, que acabou cortado da parte. Mas o Dwarf, ele era um Gold Dwarf, se não me engano, que são os que também têm pele marrom mais escura. Então já vinha na descrição a etnia que eles queriam que eu pusesse. Porque uma preocupação desde o começo é que tem que mostrar que mundos como Forgotten, Greyhawk, tem as raças humanas, tem toda a gama de etnias. Certo. Não é loiro do olho azul, né? Não é todo mundo louro de olho azul. Aliás, louro de olho azul é uma coisa que menos tem. Até mesmo em Greyhawk. É uma coisa que, se você for pegar o texto, é difícil de você encontrar. Muito bacana. Então, pessoal, a gente vai passar agora o nosso tema principal, que é, o Templo do Mal Elemental. Como a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o mundo em que o Templo do Mal Elemental estava colocado, a gente vai falar sobre Greyhawk. Eu tenho pouco material do Greyhawk, infelizmente não tanto como eu gostaria. Tem, assim, acessível mais ou menos os livros do Gazetteer, com um pequeno mapa. Tem a aventura do Templo do Mal Elemental, que eu tenho, eu consegui por sorte, no original em espanhol. Então eu consegui, eu dei sorte, consegui no original espanhol antes dele ser traduzido para o inglês. E assim, é uma das aventuras mais famosas, mais bacanas, aquelas aventuras que mais ou menos marcaram a identidade do que seria o D&D, especialmente no mundo do Greyhawk, com essa tanto aquela estética mais, eu acho aquela estética mais sujo medieval, de um monte de personagem feio, que era as nossas caras, nossos alter egos ali, como esse modelo de aventura que é o Dungeon Crawl. O Dungeon Crawl, assim, se arrastar na masmorra, que era não só ir até a masmorra e matar monstro, senão ir até a masmorra, matar monstro, se encher de tesouro, voltar para uma cidade onde você venderia os tesouros para comprar armas melhores, para voltar para dungeon, para matar monstros, e assim num ciclo infinito de ódio, num círculo que nunca acabaria e já dura 40 anos de D&D, pura diversão. E aí a gente vai ter então o Templo do Mal Elemental e um suplemento que apareceu 5 anos antes, que era o da Vida de Homeless, que foi atualizado para a quarta edição. Esse daqui é um brinde que a RPGA mandava para a gente, depois parou de mandar quando acabou o sistema. Eu espero que esteja retornando agora com força total. E tem alguns rumores de que vai ter coisa para Greyhawk. Você sabe alguma coisa, Cláudio? Pode falar. Olha, se você pega o Player's Handbook, você vê lá menção a vários personagens de vários cenários diferentes. Então, eu não posso dizer que vai ou não vai ter alguma coisa de Greyhawk no futuro especificamente, mas eu posso dizer que eu saiba, os produtos daqui para frente vão estar saindo pensando em toda a gama de cenários que o D&D sempre teve. Certo. Os exemplos de Brown, que pegam de Dragonlance, de Forgotten, por exemplo, e tem os deuses lá também de Greyhawk. Vai, Flávio. Sempre que você não puder falar alguma coisa por motivos legais, como você está proibido de falar, você aponta para mim e eu vou fazer. Cláudio, se você puder, se você souber, faz. Aí você não está falando, você só está mexendo a cabeça, entendeu? Ah, tá bom. Coisas legais. Não, o Greyhawk, ele é o mundo de campanha, é o set de campanha mais antigo de D&D. Assim, com aquela coisa toda de ter o cenário de Blackmoor, que veio antes da mão do David Anderson, mas Blackmore acabou virando uma área do norte do continente de... Como é que chamava o continente de Greyhawk? Era o... Oi? A Flana, essa é a parte parte leste de Oerik, que é o maior continente de Oerik. Tá. Então, quem gosta de D&D, gosta, quer se inteirar um pouco mais, tem algum material disperso que a gente consegue achar por aí de Dungeons, de revista Dungeon, revista Dragon. O Cláudio escreveu um artigo sobre Greyhawk, a cidade de... Como é que chamava aquela cidade lá? Isso, é uma cidade de Greyhawk que o Cláudio deu... Explicou, descreveu um pouco mais para dar suporte para os jogadores de Greyhawk, que sempre estão por aí. A gente é uma praga, sempre está se arrastando nas sombras e aparece de vez em quando para reclamar. E assim, o mundo onde tudo começou. Para quem está começando agora, a primeira coisa que chama a atenção de Gary Rock são os nomes muito esquisitos, muito malucos. Isso acontecia porque o Gary Gygax, um dos criadores do D&D, ele tinha pouquíssima paciência para criar histórias e criar nomes, especialmente. Então ele misturava a sílaba de palavra, ele falava a palavra ao contrário, ou ele jogava uma coisa e os outros que se virassem aí. A gente tem um continente de Flanais. Flanais, o que a gente vai chamar de Greyhawk, é só a porção mais oriental do continente, porque toda a região central, teoricamente, assim, aparentemente foi devastada por uma guerra mágica, e a gente tem um deserto completamente destruído de milhares de quilômetros, onde duas poderosas civilizações existiram antes. Mas esse deserto é praticamente intransponível. Essa é a minha gata. Esse deserto é praticamente intransponível, então a gente basicamente fica só no que é Greyhawk. O que a gente pode falar sobre Greyhawk para dar uma apresentação para o jogador novo, assim, a pessoa que está chegando agora e quer saber um pouquinho dele? Vai, especialista. Deixa eu pegar uma das coisas que eu acho mais bacana de Greyhawk. Isso aqui, ó. Os brasões, cara. As culturas diferentes todas têm brasões. Todos. Eu acho que eu tinha visto no Vasco, cara. Isso é uma parada muito bacana. Isso mostra, assim, a preocupação que o Gygax tinha em ter uma... Aqui, o brasãozinho da cidade de Greyhawk. Em ter o detalhamento do cenário, de pensar nos brasões para ter uma imagem mais realista da coisa. Greyhawk é um mundo muito baseado na política. É um grupo muito mais político, é um cenário muito mais político do que normalmente se encontra no D&D. Olha só, o Nirdiv ali no meio. Pois é, a gente tem o mundo de Greyhawk. A gente tem toda essa parte que a gente está vendo aqui, é só o extremo oriental, e depois começa o deserto, onde essas civilizações existiam, que eram civilizações muito avançadas. Aí eles entraram numa guerra mágica, assim, que a gente pode pensar assim, é uma ideia, uma referência ao holocausto nuclear, né? Num dia e numa noite essas civilizações se devastaram completamente e desapareceram do mundo. E aí os heróis, às vezes, eles vão entrando ali e vão encontrando os restos dessa civilização que era tímido. O mundo de Greyhawk, ele começou a crescer a partir da primeira masmorra do Gary Gygax, que era uma masmorra que nem nome tinha, mas à medida que ia desenvolvendo a masmorra para ir desenvolvendo o sistema de D&D e produzindo material para vender, ele foi precisando dar um pouco de organização para isso, e ele acabou chamando essa primeira masmorra de Castelo de Greyhawk. Esse Castelo de Greyhawk é o que depois vai dar o nome a todo o setting de campanha. A gente vai ter o Castelo de Greyhawk, vai ter a cidade de Greyhawk, a gente vai ter o mundo de Greyhawk. O Castelo de Greyhawk? Que tinha? O Castelo de Greyskull. Não duvido. Você acha que Greyskull saiu de onde? Você acha que o He-Man saiu de onde? Do armário, só pode. Exatamente. Essa é uma história que a gente pode contar um dia no programa de causas. Bom, vamos lá então. Pessoal, aproveitando então que a gente vai começar a falar de Greyhawk, a gente vai falar da vida de Homlet, do Templo do Mal Elemental, que foi a primeira aventura que eu joguei e não terminei, porque eu acho que essa aventura não é para terminar. O Herbert jogou e mestrou, né? Oi? Foi a primeira aventura que eu mestrei. Parabéns, que responsabilidade, né? Os personagens entraram no primeiro nível. Quem saiu vivo no fim chegou no décimo, alguma coisa. Mas eram só três jogadores e um deles tinha muito azar. Então ele passou por uns 4 ou 5 personagens e eram todos clones um do outro. Morria, não tinha paciência de fazer outro personagem. Pegava o mesmo e começava de novo. Ele mudava o nome e beleza. Mudava o nome e vamos embora. Direito, então a gente tinha humano multiclasse, tinha clérigo com livro de magia, uma viagem. Cara, é que pra gente, quando a gente começou a jogar, tudo era novidade, a gente não tinha nem ideia, a gente inventava. Assim, por exemplo, o meu grupo, às vezes, o nosso mestre nunca tinha mestrado na vida. A gente ouviu falar que tinha um jogo que você inventava um personagem, aí você ia vivendo esse personagem. A gente não tinha muita ideia. E aí a gente conseguiu. Já acabou brincando de casinha. Assim, anos 90, antes de conhecer o The Sims. A gente começou a jogar com. Assim, começo dos anos 90, né? A gente começou a jogar com um Xerox incompleto do livro do jogador. E aí, como a gente tinha o livro do jogador, tinha o livro do mestre e tinha o livro dos monstros. Mas tinha vários grupos, então a gente emprestava o livro um pro outro. Então, às vezes, tinha que jogar. Ah, eu vou jogar de monstro. Porque era mais fácil que você ir atrás do livro de regras para fazer um personagem novo. Então é assim, mas assim, aquelas coisas patéticas. A primeira ficha que eu fiz de mago, a primeira e única que eu fiz de mago, constituição negativa. Então eu tinha um ponto de vida. Cheguei na vila de Hamlet, aí na porta da estalagem tinha um gato, eu chutei o gato dava 1d3 de dano. Meu mago morreu. Sem soltar uma magia. A D&D era cruel. Tem um paladino com carisma 17 rolado a seco, 3d6 na ordem. É assim que os homens rolam, caramba. Carisma 17, brother. Carisma 17. Que tipo de pessoa coloca carisma alto no bom? Tá, nessa. Na ordem. Então, fazer força 12, sabedoria 9, carisma 17. Vamos lá. Pra quem não sabe, o primeiro sistema de rolagem de personagem no D&D, a D&D, você colocava os 6 atributos, rolava 3 dados D6 e ficava com esse resultado. Ficava com ele. Tanto é que até hoje eu não me conformo de você escolher onde você vai colocar os números. Assim, quando eu faço personagem, eu pego aquela distribuição de pontos, porque eu acho que é a única forma digna de você fazer um personagem. É assim, eu não consigo essa ideia de ficar rolando dado até sair o que você quer. Não é assim. Se morrer, faz outro. E aí tinha outra, né? O que vai fazer depois que os dados rolam. Exato. Eu vou fazer um rogue, eu vou fazer um ranger. Não, eu rolo e caraca, inteligência 17, acho que vou fazer um mago. Exato. Não, é que não podia, porque você tinha restrições. Então, se você tivesse força baixa, você não podia ser guerreiro. Se tivesse constituição baixa, não podia ser anão. E assim, a gente tinha que ficar conciliando tudo isso. E a vida era essa. Se fosse assim, Napoleão não era guerreiro, rapaz. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a minha primeira ficha. Eu acho que é a minha primeira ficha. Lembra com aquelas manchas estranhas? Sim, aquelas manchas estranhas, guerreiro. Minha primeira ficha de guerreiro, não sei de onde sai isso daí, não sei cópia do que é. Eu tenho a impressão de que alguém desenhou por cima de uma ficha original. Era um guerreiro, alinhamento neutral. Não sei nem se podia isso. Guerreiro humano, força 18/62. Inteligência 9, até estava bom. Sabedoria 10, destreza 9, constituição 14. Acho que aqui a gente já podia escolher. E tinha 10 pontos de vida. Tô feliz da vida. Tá ótimo. Aguentava 2 chutes do gato. Bom, pessoal, então, indo para esse set, a gente vai ter, então, a Vila de Hamlet, que vai ser uma aventura baseada numa cidade, numa vila chamada Hamlet, uma pequena vila, que há uma década antes dessa aventura, ela foi cenário de uma batalha gigantesca entre os reinos do norte, os poderosos reinos do norte de Greyhawk, para destruir um templo aí que ninguém sabia direito o que era. Ele foi destruído e aí os personagens chegam no mesmo momento em que algumas criaturas malignas elas estão começando a atacar a cidade novamente. Então, à medida que os personagens vão avançando nesse cenário, eles vão chegando ao fortim, acho que chamava o fortim do lago. Moathouse. De Moathouse. Qual seria o nome? A casa mata, então um fortinho assim no meio de uma lagoa, um rio, que está em ruínas, e os personagens vão entrar aí, eles entram, eles sobem aqui embaixo dessa fortaleza. Tem uma dungeon que é bem maior que a fortaleza, coisa de D&D, é muito mais fácil escavar que você construir alguma coisa sobre a terra. Deve ter alguma relação com o IPTU, a minha suspeita é essa, porque geralmente você tem uma barraquinha e embaixo da barraquinha tem uma dungeon de quilômetros de extensão. Esse é o futuro. Não duvido. E a gente fica mais perto da água também. Então, vai lá. Herbert, qual foi o seu contato com esse cenário pela primeira vez? Greyhawk eu comecei na terceira edição. Eu conheci um pouco mais tarde, porque eu sempre fui mais ligado com história. Eu comecei com o retorno do Templo Mal Elemental, peguei o live em Greyhawk, mestrei todo, fui até o fim, mataram o último chefe, depois de um ano e meio de jogo, foi aquelas 280 salas. Um ano de jogo? Cara, era outra época, né? A gente podia jogar, assim, você podia se reunir com seus amigos e ficar 12 horas jogando. Sei lá, se você reunia um final de semana com a turma e ficava 24 horas jogando, direto, sem se preocupar. Então, a aventura muito longa era uma coisa viável. Sim, esse daqui é o fortim do lago, como o Cláudio falou, o fortim que você vai, onde você vai começar a encontrar os personagens mais importantes. Como é que chamavam os personagens mais importantes, você lembra? Olha, no Death the Moat House, você lá embaixo encontra o Lareth, o Belo. Lareth, o Belo. A maior esperança do caos maligno. A gente achava que Lareth fosse mulher. Parabéns. A gente achava que Lareth era mulher. Lareth, the beauty. Aí todo mundo achava que era mulher. Não, eu vou chegar e pegar, vou chegar e pegar. E o narrador que tinha lido a história só ria da gente. Ele acha que a gente vai perder. Não, o negócio é mais complicado. Lareth, o belo, ele fez um belo estrago no grupo, isso sim. Uma spiritual weapon ali, o pessoal ficava no fim do corredor tomando martelada na cabeça. Eu me lembro. E você, Herbert? Eu já me lembro muito do Trashmon, no retorno do Templo do Mal Elemental. Você chega lá na dungeon, ouvindo os boatos. Tem gente que viu um animal gigantesco, azul, com asas enormes. Aí todo mundo, que nada. Logo a aventura tá começando, nunca vai ter um dragão. Você entra a primeira porta, é um dragão. Aí você jogou isso daí no retorno, né? Eu só joguei o retorno, não cheguei a jogar a original, porque eu só conheci Geralt na terceira edição. Tá, então falando um pouquinho de história, a gente vai ter em 1980, 79 eu acho, que vai aparecer a Vila de Homlet. A Vila de Homlet vai apresentar essa pequena vila onde a aventura começa. No final da aventura, tem um anúncio de que vai ser lançado um cenário maior, que vai se chamar O Templo do Mal Elemental. Mas esse cenário demorou muito tempo para sair, foi uma coisa muito complicada de ser elaborada, assim, tinha uma série de projetos no meio, ou não sei, de repente até alguma briga dentro da TCR, já na época que estava meio esquisito. E aí esse cenário demorou um monte para sair. Saiu em 86, se não me engano. Saiu em 86. Saiu porque quem escrevia era o Gygax. E ele estava nessa época, já era o chefe, era o presidente da TSR. Então estava com desenho animado sendo produzido, indo para Los Angeles para acompanhar dublagem, essas coisas. Estava com licenciamento, tinha bonequinho nas lojas de brinquedo. Então várias coisas distraindo o Gary de fechar a aventura. A Vila de Homlet, ela era o código de aventura dela, era T1. Era para ter saído T2, T3, só que não saiu. Então quando saiu, quando finalmente sentou e escreveu a coisa toda, saiu uma mega aventura que era T1 a 4, que era um troço enorme. Uhum. Então, esse setting de campanha que foi muito esperado, ele foi basicamente assim um sucesso, né? A gente, foi o primeiro dos supermódulos, né? Então, que você tinha uma campanha absolutamente extensa. É, na verdade, você tinha um monte de mini aventuras lá dentro. E o que mais chamou a atenção dos jogadores mais hardcore nessa época é uma característica do Templo do Mal elemental. O Greyhawk, ele foi construído com uma concepção que não se movia em torno a bem e mal. A gente vai ter uma concepção mais alinhada para ordem e caos. Então, você pode ser ordeiro e mal, e pode ser caótico e bom, ou ao contrário. Tá, então, essa ideia de bem e mal, ela estava em segundo plano. E no Templo do Mal Elemental, o que a gente vai ter é uma corrupção desses elementos. A gente vai ter a terra, vai ter o fogo, vai ter a água e o ar. E quando a gente chamava, por exemplo, uma criatura elemental, podia ser um ar para ajudar, ou a gente viajava para o plano elemental, essas criaturas eram completamente neutras. Não eram nem boas nem más, eram neutras. Só que dentro do plano elemental, dentro do templo do plano elemental, elas eram corruptas. Por uma questão que só depois a gente vai descobrir. Assim, depois de se arrastar muito por catacumba, de apanhar muito, de morrer muito, porque tinha algumas criaturas muito estúpidas, muito poderosamente estúpidas nessa campanha. É, e outra coisa é que alguns personagens que podiam convocar criaturas elementais, especialmente clérigo. Clérigo, o mago, podia chamar a criatura elemental para ajudar ele numa batalha e de repente essa criatura se virava contra ele. Ou pior, acompanhava ele e atracava no momento crítico, quando você estivesse enfrentando um vilão mais poderoso. Diga, Santiago. Você sabe de onde que copiaram a habilidade de chamar uma criatura elemental? De onde? Eu chamei o Rockhounds. Quando ele falava de elemental, meu cara é o Watson. Não consegui entender, né? O Sherlock Holmes, rapaz. Quando ele falava de elemental, meu cara é o Watson. Eu não entendo o que você está falando. Sherlock? Eles copiaram do nosso amigo Sherlock Holmes. Quando ele falava de elemental. Nossa, pessoal, vou ter que interromper a transmissão aqui, que acabei de receber uma mensagem do Google. O Cláudio está olhando, não sei se ele não entendeu ou não acredita o que você falou. Os dois. Ele falou que o tempo do mal elemental vem do Sherlock Holmes, o detetive. Quando ele falava elemental, querido Watson, você pode ir embora, ninguém vai ficar bravo. Aproveitando a piada. Que piada? Eu sofri um pouco com o Templo do Mal Elemental jogando, porque quando eu joguei já tinha passado o Capitão Planeta. Aí todo mundo ficava vendo terra, fogo, água. Cadê o Elemental do Coração? Os elementos eram malignos no retorno ao Templo do Mal Elemental. Porque até o Temple of Elemental Evil original, você tinha lá os nódulos elementais e tudo mais, mas você não... A quem era a chefe lá? Era a Rainha Demônio dos Fungos? A Rainha Demônio, a deusa dos fungos, né? É, da Demon Queen of Fungi, as Ultimoi. E aí, isso. Por que que os elementos malignos estão com ela? E aí, 20 anos depois, 25 anos depois, aparece uma nova aventura, escrita pelo Monte Cook, que ele explica por que, os elementos são malignos estão nesse templo. Exatamente. Spoiler. Pessoal, entramos na zona de spoilers. Bom, pode falar, Cláudio. E aí o Templo do Mal Elemental no retorno é revelado como sendo uma fachada para o culto de Tharizdun, que é o deus acorrentado de Greyhawk, que é um deus que todos os outros deuses, bons, maus e neutros, se juntaram para botar ele no buraco e acorrentar ele. O bicho é o Thanos Darkseid máximo dos mundos de D&D, o Tharizdun, que é o deus do mal encarnado, do caos encarnado. Houve uma evolução de conceito também, porque o Tharizdun já surge lá no AD&D, na segunda edição. A gente tem um Lost Temple of Tharizdun, só que é uma aventura muito muito independente, que não tem nada a ver com nada. Então eles aparecem lá como Deus mostram lá como Deus esquecido. E falam que é uma aventura, primeiro, que é muito assassina, e não é uma aventura boa, mas ficou por aí. E aí o Tharizdun Doom, ele volta a ter importância depois na terceira edição, quando começa a aparecer o conceito do Faerûn. Faerûn, ou Reino Distante, é um reino, assim, completamente baseado em Lovecraft, nas histórias do chamado de Cthulhu, é um mundo de loucura e mal absoluto. Um mundo tão mais alienígena ou menos aqui. Janeiro. Mais ou menos, eu não sei. Cláudio, o que você acha? Apareceu o Rio de Janeiro? Ah, o Purgatório da Beleza do Caos, velho. Estamos aqui, Far Realm de Janeiro. Muito bem, então, assim, fico feliz, final do ano vai aí. Então, aí o Reino Distante, ele aparece como um reino de mal completo, e essa dimensão maligna, às vezes ela começa a escorrer para o multiverso em que os reinos de D&D existem. Só que à medida que eles escorrem e vão aparecendo para cá, ele se manifesta deturpando a realidade, alterando o tempo, criando seres que são tão alienígenas que você não consegue caracterizar. Então você tem aí, por exemplo, os Beholders, são aberrações. Que mais são aberrações? Aquele Dibrimont, como é que chama? Mind Flayer, são aberrações. São criaturas tão alienígenas que você não consegue encaixar. E a medida que essa... que fizeram na quarta edição da Homem Samambaia é uma aberração. Qual? Não existido. Homem Samambaia. O livro do jogador, o terceiro livro do jogador 3. Como é que chamava aquele bicho? Alden? É. Isso. É uma criatura vegetal que a gente podia usar como personagem. Eu escrevi uns filhos pra ele no Heroes of the Feywild. Certo. Então, aí o Tharizdun, ele vai voltar a ser citado na terceira edição, ele vai crescer mais. E aí, a partir do livro do Retorno do Templo Elemental, em que eles retomam o templo, o Tharizdun aparece como o deus acorrentado que está preso, e para ele se libertar e voltar a aterrorizar o mundo inteiro, ele precisa da ajuda de seguidores loucos. Assim, o que os seguidores querem? Os seguidores querem libertar o Tharizdun para que Tharizdun possa destruir tudo. Louvado seja Tharizdun. Aí vocês imaginam o naipe dessa turma, né? Então, o Tharizdun é o responsável por ter aberto, provavelmente, o primeiro portal, a primeira porta para o Faerûn, ou ter ampliado. Ele fez alguma coisa muito, muito ruim, e todos os deuses foram para cima dele. Na quarta edição, o Tharizdun, ele vai aparecer de novo com mais importância como o cara que corrompeu os elementos. Ele pega uma estilha, um fragmento do mau elemento, do Faerûn, e deixa ele cair, não lembro agora se acidentalmente ou não, no plano elemental. Ele deposita na parte mais funda do caos elemental. Exato. E aí dentro do caos elemental tem um mal que vai crescendo cada vez mais. E aí se transforma em um abismo. Exatamente. Tá, onde estão as piores coisas que a gente possa imaginar. Então imagine a pior coisa. Imagine a pior coisa e multiplique por 1 milhão. Não chegou ainda. É aquilo. Meu salário. seu salário 2 dias depois de receber. A cosmologia da quarta edição, ela era como se fosse um rio que vinha do mar astral, passava pelo mundo material, descia pelo caos elemental e escorria pelo ralo que era o abismo. O abismo estava eternamente rodopiando rumo à entropia. Por isso os demônios eram elementais corrompidos, e por isso que o objetivo deles era a destruição de tudo. Se você... Na quarta edição, os demônios são sobre isso, são entropia encarnada. Então, certo. Deixa eu ver se eu entendi. Um salmão é um demônio, porque ele vai contra a correnteza, que não é um demônio. Exato. Por isso a gente tem que comer todos os salmões. E os demônios. E os demônios. Especialmente. Qual que são as demônias? É as sucubus, né? Sucubus. Isso. As sucubus agora, elas jogam de 2 lados. Não, nas minhas aventuras elas jogam mais que de 2 lados. Tem 3 espaços, né, cara? 3 slots dá pra fazer muita coisa. Pois é. Voltando a Homeless rapidinho, quando saiu o modelo da aventura Homeless T1, virou o modelo clássico para todas as aventuras de D&D. Estabelecer um uma área com NPCs que podem te dar missões, um dungeonzinho próximo, um pouquinho de mata para você explorar, alguém que faça, que te cure, alguém que te venda poção ou venda pergaminho, e NPCs para você interagir. A aventura, você chegava na vila e para você descobrir o que você tinha que fazer, você tinha que interagir com os outros personagens. Você tinha que interagir com os NPCs, tinha que ir para a estalagem, conversar, fazer amizade, e aí você descobria a história desse cara, a história daquele cara, você desconfiava de alguém, e assim, ninguém te dizia o que você tinha que fazer. Você tinha que ir descobrindo eu tô aqui fazendo o quê? Qual é o objetivo dessa aventura? Por que tem um sapo gigante nessa cidade? O sapo gigante fica lá na casa mata, lá no Moat House. Para o pessoal aprender a prender o sapo. Ah, meu, esse spoiler eu não queria contar. O sapo me pegou também. Mas o outro falou do dragão. O dragão não é nada perto do sapo gigante. Não, inclusive o sapo voltou aqui no livro do jogador também, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O sapo voltou. Quando eu recebi o livro do jogador, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma folhada para resenhar. E aí eu falei, né, essas figurinhas que tem aqui são meio bestas, assim, quebra o clima, né? Na verdade, eles são o clima. Não, livro dos monstros. Eu quero que você entenda que eles são o clima. Assim, na primeira edição você tinha a mesma coisa, tinha uns desenhos bobos ali que iam ironizando, iam brincando. Então vê se eu consigo colocar aqui na câmera. Tem o sapo que você vai conhecer quando você chegar no furtinho do lago. Vocês conseguem enxergar? Aí tá. Vem na área do fundo. Como é que era? Aqui em Salvador eles chamavam Moat House de Casa do Fosso. Casa do Fosso, então, é um bom nome. Eu jogava em espanhol, enfim, era Barbacana, Fortinho do Fosso, a mesma coisa. Mas era assim, como o Cláudio falou, ele estabelece essa organização de aventura em que você não tem só uma masmorra que você vai chegar e começar a quebrar. Você vai ter toda uma história que você tem que desenvolver para chegar lá. E assim, e tem muito espaço para você começar a colocar side quests, você começar a linkar com outros cenários, de repente você voltar, sair para outra aventura e voltar mais forte, que na primeira edição, na segunda edição e menos na terceira edição, aventureiro fugia. Aventureiro saía correndo porque encontrou um bicho muito forte, aí eles iam conseguir experiência e voltavam mais fortes. Na quarta edição, o pessoal morria, mas não fugia. O equipamento mais precioso para um aventureiro na primeira edição era a vareta de 3 metros. Conta aí, Cláudio, alguma experiência com a vareta de 3 metros. Alguma coisa que você usar mesmo. Nunca é um corredor. Você precisa de uma vareta de 3 metros para ir batendo lá na frente. Senão, qualquer armadilha te pega. Exato. Quem passou pela tomba dos horrores, amigo. Não, moto, mete o braço. De 3 metros. Mete o braço na boca do demônio. Aparece ali. Tem uma coisa em cima da mesa. Vou pegar. Na tumba dos horrores não pode. Não pode mexer em nada. Na tumba dos horrores não vai. O aventureiro das antigas é aquele que pega duas poções e bebe para poder rolar na tabela de miscibilidade de poções. Exatamente. Então, mas é essa coisa das armadilhas é uma coisa bem da nossa época, assim, da época old school, que era você perder muito tempo, e assim, muito tempo é muito tempo, revirando cada centímetro de uma masmorra, porque de repente tinha uma pedra que você estava frouxo e você podia achar alguma coisa embaixo, mas você precisava rolar para cada metro, senão você passou e não viu, e aí ficou e acabou a história. A partir da quarta edição, o Rolando 20 comentou isso, né? A partir da quarta edição as armadilhas se integram de alguma forma com a estrutura dos encontros, para elas não serem uma coisa chata, ela faz parte da história. Senão você tem só um personagem que fica procurando, desarmando, depois só um personagem que fica lutando, e assim você coloca todo mundo no mesmo lugar, na mesma ação. que mais que vocês têm aí para contar? Fala, Herbert. Eu ia falar que nas primeiras edições, o grande antagonista era Dungeon. A partir das edições mais novas, que eles começaram a colocar uma história onde tinha um vilão, e aí esse enredo que passou a ser o importante. Mas antigamente a Dungeon era o vilão, então cada centímetro de armadilha, cada sala, cada monstro era tudo um confronto contra a Dungeon em si. Por isso que antigamente os nomes das aventuras eram o nome da Dungeon. Exato, porque o que importava mais naquela época eram mais as mecânicas, né? Mais as mecânicas do que a história mesmo. Isso daí vai mudando à medida que o D&D vai amadurecendo, as pessoas vão pedindo um pouco mais de recheio. E acho que muda completamente depois quando chega o Forgotten, né? Porque o Forgotten é um mundo muito rico, que se baseava muito em romance, muito em material extra, que o pessoal consumia e depois queria desenvolver na história. Então, muitos personagens que eles queriam encontrar por ali. Então aí são coisas que... Dragonlance foi a aventura que mudou o paradigma de aventura de D&D. Porque ela saiu primeiro como... Apesar da aventura estar sendo escrita ao mesmo tempo que o romance, acabou saindo o romance primeiro. E as aventuras, quando saíam, vinham com os companions de Dragonlance. Como personagens pré-gerados, mas o pessoal achava que não, o pessoal vai querer jogar com seus próprios personagens. Mas não, todo mundo jogava com os companions, como estava no romance. Então, foi assim, a série de aventuras, que primeiro, praticamente não tinha dungeon, você só vai ter o primeiro dungeon de verdade em Sarroth, que é lá pra frente, e é muito focado na história. Então, dali pra frente, começou a ter o pêndulo começou a sair do dungeon pra história. E demorou um tempo até, assim, chegou num extremo de virar o que eles chamam de railroad, né? Virar o trenzinho. Você não podia sair do trilho da história, senão desengrengolava tudo. E exato. Demorou um tempo até voltar um pouquinho. O que ia falar que eu acabei... Ah, sim, e o Ravenloft? Nessa coisa da ambientação de personagens, ele não teve um peso muito grande também? Ravenloft, se você pegar a aventura original, o que ele faz é dar personalidade e objetivo ao vilão. Mas a aventura em si, ela não tem muita interpretação nem nada. Você só, assim... Tem aqueles segredinhos de que a moça pode ser a tal ou a outra moça e tudo mais, mas você está meio preso ali. É uma aventura super seca em matéria ela tem muito clima, mas ela não tem muita interpretação nem nada disso. Certo. Senão a gente vai acabar fazendo um episódio, espero, agora no Dia das Bruxas também, Halloween aqui, sobre o Ravenloft. E a minha impressão do Ravenloft sempre foi mais em cima da interpretação, porque na minha cabeça Ravenloft é muito aqueles filmes da Hammer com o Christopher Lee. Então, assim, na minha cabeça você tem um monte de histórias. Isso aí foi entrando depois da Ravenloft, Ravenloft 2, que aí sim teve muita história dentro. E depois de Ravenloft 2, quando saiu a caixa preta, aí pronto, aí abriu-se foi o D&D para quem gostava de jogar vampiro. Porque era muita interpretação, os personagens em si, os vilões eram muito, muito bem trabalhados, muito desenvolvidos. Eu diria, Cláudio, que era D&D para quem não era analfabeto. É verdade, eu sou analfabeto. Foi o cenário que me fez gastar horrores com trilha sonora de filme clássico. Nunca comprei tanto CD de música clássica como na época que jogava Ravenloft. Então, mas como o Cláudio falou, assim, foi o Ravenloft, quando ele começou a evoluir na parte de narração, ele acabou se tornando realmente o cenário mais profundo, na medida que você tinha personagens muito legais com os quais interagir. Até porque em Ravenloft era o mundo em que os personagens de D&D tinham menos poder, né? Porque o que você podia, independente do poder do seu nível de personagem, você estava fudido em Ravenloft. No cenário de campanha, porque na aventura clássica em si, Os personagens eram como se você não estava nem em outro plano. Você só entrou numa névoa ali que se você saísse... Você cruzou para o lado errado... É, você virou pro lado errado e pronto. Tô na Vila de Barovia, mas a Vila de Barovia poderia ser em Greyhawk, em Forgotten, em qualquer lugar. Não fazia nenhuma menção a ela ser em nenhum outro cenário. E o Strahd, ele era um vampiro mago de quinto nível. Nada impossível. Só que ele tinha a vantagem de estar no castelo. E o castelo revolucionou completamente o que é um dungeon para Dungeons & Dragons. Por que, Cláudio? Porque era um castelo com passagens, você podia mapear, você podia ir por fora. Era um mapa tridimensional isométrico de Ravenloft, que foi feito pelo Dave C. Sutherland, que era diretor de arte da TSR na época. Foi revolucionário, assim, as pessoas olharam, cara, era um mapa 3D. Esse tipo de mapa foi repetido em Dragonlance. E várias outras aventuras depois vieram a usar esse tipo de mapa, quando os dungeons são muito complexos, com muitas subidas, muitas descidas, que você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, era uma estrutura acima da terra, era um castelo, mas que era tão desafiador, mais desafiador até do que um dungeon. Então, explorar o castelo Ravenloft era uma coisa absurda. A gente vai voltar a falar de Ravenloft, então, aqui no Dia das Bruxas, dia 31 ou 1º de novembro, vamos ver como é que está a disponibilidade do pessoal. E a gente volta, então, aqui para a cronologia do tempo do Mal Elemental. Compara Homelet com a Vila de Barovia e a Moat House com o Castelo Ravenloft. Você vê o mesmo padrão de apresentar uma vila, os NPCs, e ali perto tem o que seria o dungeon. Exato. Então, que agora... Eu vou falar depois, que a gente vai, senão a gente vai ficar muito tempo nesse off-topic aqui, que apesar de ser bacana, mas quero reservar pro do Ravenloft. Então, o Tempo do Mal Elemental, ele vai continuar sendo desenvolvido ao longo da terceira edição, da quarta edição, e na quarta edição ele vai passar a ser um conceito novo nos produtos de D&D, que é o produto, o elemento core. O que é o elemento core? São elementos que não pertencem mais a um mundo específico, você pode situar eles em qualquer lugar. Então você vai ter o Tempo do Mal Elemental, vai ser core, ou a Turma dos Horrores vai ser core, algumas criaturas também vão ser core, né? Por exemplo, eu sempre penso no Mind Flayer lá do Spelljammer, que acabou se espalhando por todos os outros, e é um elemento muito legal, muito ligado ao Far Realm. Mas que outro tipo de personagem? Já é desde do AD&D. Na quarta edição teve um movimento para deixar essas coisas disponíveis em todos os mundos, tanto que você tem os Dragonborn Dark Sun, como os Trey, os Warforged no Monster Manual 2, que deveriam ser só de Eberron, e isso está um pouco voltando atrás. Então, dizendo assim, beleza, tá aqui a estatística de Warforged. Warforged é de Eberron. Quer usar em Forgotten? Pode usar. Quer usar em Greyhawk? Pode usar. Mas Warforged é de Eberron. Certo. Então, tem algumas coisas que eles, assim, as coisas que são muito características de cada cenário estão sendo mantidas com a descrição daquele cenário. Então, eu não creio que você vá um dia encontrar um... Não posso afirmar com certeza, eu não sei. Eu vi na época do playtest alguma coisa, mas se vier a aparecer um Warforged num livro dos monstros, ele vai estar sendo descrito como sendo de Eberron. Certo. Sendo como uma coisa de Forgotten genérica. Certo. Não, tá muito bacana, porque isso dá mais liberdade para a gente começar a explorar esses mundos, de repente até com livros mais antigos. Consegui voltar a eles com a edição nova, né? Eu espero que eles tenham um suporte oficial, o suporte que a gente tinha, onde o Cláudio escreveu o material para Greyhawk, para Ravenloft, foi a revista Dragon e a revista Dungeon, na edição online, né? Na edição online. do sistema Insider da Wizards, que a gente assinava e tinha acesso a esse material, que agora eles falaram que está no hiato. Depois eu recebi um e-mail do Data Insider, que a minha assinatura vai ser renovada agora. As coisas não vão ser mais atualizadas, mas o que tem lá, o Compendium, o D&D Insider, a Dragon, a Dungeon, se você assinar, está tudo lá disponível. Então, certo. Eles continuam online, não vão sumir. Então, tem muitas aventuras lá que são muito bacanas, aventuras de quarta edição que fogem completamente do padrão quarta edição que se pensa a quarta edição. E eu tenho orgulho de ter escrito uma aventura de Ravenloft com clima de Ravenloft, bem focada na parte da história. Muito boa, cinco estrelas. Cinco gotas de sangue. O pessoal terminou a aventura chorando e brigando comigo. Porque morreu todo mundo? Eles gostaram demais. Assim, interpretei, eu mestro muito bem, obrigado. E tem uma aventura saiu numa das últimas Dungeon, não sei se foi na última, que era a Batalha de Emerald Meadows, que é a batalha que acontece 15 anos antes da Vila de Homeland. Quando é a queda do tempo do caos elemental. Certo. Tem na Dungeon, acho que na última edição. Tá, eu vou atrás, que eu tinha minha assinatura, de repente eu volto com ela. Mas tem alguma notícia de que Dungeon Dragon vai voltar? Não se sabe. Não sei. Deve voltar em algum formato. Mas é um legado muito antigo do D&D que eu acho muito difícil da Wizards não resgatar. Certo. Não, então, porque tem essa coisa assim, a Wizards como empresa, ela está interessada em produzir e vender material novo, né? Mas também tem uma política de resgatar o material antigo, por exemplo, lá na dndclassics.com, que você pode comprar os materiais antigos em PDF, tem praticamente tudo lá. Então é muito bacana para quem quiser conhecer, você entra lá, uma área do drive-thru. É uma loja online do RPG. Os donos são os antigos donos da White Wolf. Então tem uma plataforma séria já estabelecida. E falando acho que tem o templo do mal elemental lá para comprar, e é baratinho, essas coisas mais antigas. Tá $10 agora, o tempo do Mar Elemental, tem promoção. E o fato do D&D, hoje em dia, não ser apenas o RPG, tem o D&D Neverwinter, para jogar online, estão tentando desamarrar a questão da licença de cinema, tem o Creo Dungeons and Dragons. Queremos um filme do Michael Bay, J.J. Abrams, George Lucas, Spielberg, todo mundo junto e brigando. De verdade, depois de ver três filmes de D&D, você ainda quer assistir mais algum? Cara, olha, isso eu quero assim, super promoção, eu quero super produção ou série da HBO. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. Se não fosse os filmes de Dungeons and Dragons, a gente não conheceria Lux a Bárbara. Então, vocês ficam reclamando aí. Se não fosse reclamando, D&D, a gente não teria visto aquele anão de quase 2 metros de altura, um pouco mais baixo só por 2 centímetros do que o protagonista. O 2 é melhorzinho. Não vou dizer que é bom, mas não, é melhorzinho. Longe de nós falar isso. O 3 é pra perder a seriedade. O 2 vale pela cena da morte do familiar da Mari. Aquilo é muito bom. Pessoal, para quem não conhece, Dungeons and Dragons produziu, assim, foi produzindo um filme com a marca Dungeons and Dragons no ano 2001, né? E aí foi um filme muito criticado, porque apesar de ter grana, apesar de ter uma produção legal, é um roteiro absolutamente genérico, não tem nada a ver com nada que a gente conhecesse, que é uma coisa que eu acho muito chata, porque você fã, você não vai ver nada no filme que te interessa especialmente, e você que não conhece D&D não vai achar nada que te interessa especialmente, porque o filme é genérico. Aconteceu a mesma coisa com o filme do Conan, de 2012, que é um filme de ação legal, mas cadê o Conan? Então é, assim, amigo, muito criticado. O Conan estava o filme do Conan é maravilha. É Oscar total. Nossa, aquilo era bom. São muito bons perto do filme de D&D. Mas você está falando de qual? O D&D, até aquele Conan de 2012. O Conan de 2012 e o Eragon são muito bons perto do filme de D&D de 2000. Cara, eu não acho o filme ruim, mas não é D&D. Não é D&D. Então, depois do filme de D&D, havia uma questão de licença, porque a produtora, e é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, a produtora ela comprou os direitos e aí ela tinha que lançar um filme a cada X anos. O problema é que, assim, você lançar um filme, não quer dizer um filme bom, é lançar um filme. Então, para os caras não perderem os direitos, lançaram um segundo filme que tem menos grana, mas é até mais fiel ao espírito tem de D&D. Tem mais história. E depois fizeram o Book of the Pale Darkness, que seria o último, mas assim, é uma produção. Cara, juntaram 15 reais e os amigos. A história é completamente diferente, esse personagem é completamente diferente, um cenário é completamente diferente. E esse filme estava no centro da disputa legal entre a Hasbro e a Sweet Pea Entertainment, que detinha os direitos. Porque, segundo a Hasbro, por não ter nada a ver com os filmes anteriores e por ter sido lançado na televisão, não conta como uma sequência. Se não é sequência, teria aberto a brecha para a Hasbro pegar os direitos de volta. A Sweet Pea. Exatamente. A Sweet Pea alega que isso, assim, é um filme chamado Dungeons and Dragons com cavaleiro, com dragão, Goliath. E não importa se o filme é bom ou ruim, o filme foi feito. E exato. Foi. Não importa se saiu primeiro na televisão. O filme foi produzido como um filme, não como um filme de televisão. Certo. Apesar de ser produzido pelo Sci-Fi. Então, uma briga. Como um amigo meu disse, é o circo dos macacos de outras pessoas. Então a gente só pode ficar olhando, não pode dar pitaco. Mas pode jogar uma bandeira. Vamos decidir. Certo, e aí estão nessa questão, se os direitos voltam para a Hasbro, ficam com a Wizard para produzir finalmente um filme à altura da marca. Atrás dessa disputa da Hasbro e da Sweet Pea tem dois estúdios. Certo. Atrás da Hasbro tem a Warner e atrás da Sweet Pea tem a Universal, ou vice-versa. E os dois nos querem produzir o filme de D&D. E só estão esperando saber quem é que vai sair com a licença. Então é briga realmente dos macacos e de outras pessoas. É cachorro grande olhando. Fala. Na verdade, eles tinham que ter contratado o pessoal que fez aquele, acho que é Knights of the Decimal. Ou Heroes of the Decimal, não lembro. Que tem um anãozinho do Game of Thrones. Uh-huh. Que é mega paródia. Knights of the Decimal, né? Cara, esse filme saiu já. Não, tá indo pra baixar. O melhor filme de D&D é The Gamers. The Gamers. Exatamente. Então, The Gamers é a cara de quem jogava nos anos 80 e 90. O The Gamers 2. Não vi. Eu não vi o 2 ainda. Não. O The Gamers 2 é muito bom, porque ele mistura duas coisas: o mundo externo com o que acontece dentro do jogo. Certo. Então. Tem um dos personagens joga com uma feiticeira que é mulher. O cara joga com uma personagem que é mulher. Então, quando aparecem as cenas dentro do jogo, a feiticeira é mulher. Menos quando o cara esquece que está jogando com uma mulher. Aí é o cara com a roupa dela. É bem a cara da gente. Aí no The Gamers a gente vai ter. No The Gamers a gente vai ter algumas cenas clássicas, como o cara que é assassinado enquanto tentam fazer ele desmaiar, porque não tinha regra para você fazer alguém desmaiar no AD&D. Então, outro cara que tinha fobia, só que ele esquecia, e aí de repente tinham que lembrar, mas você tem medo de tal coisa? Tenho medo! Aí ele sai correndo. E o Batista. Tem o Best Time com a balista, que é uma palestra de assédio. O ataque Exato. Rolou no dado um resultado absurdo, tem que explicar isso de alguma forma. O personagem que morre no meio da história e volta minutos depois com um nome diferente. É bem a cara do que eu jogava, que eu mestrava no tempo do Mal Elemental. O cara morria, volta outro. Muda o nome, tá tudo bem. Aí é que tá. Pois como é. Que o cara com baixa produção consegue e os caras com todo esse orçamento não conseguem? Cara, às vezes, então, mas é isso, essa coisa de você acertar no tom, né? Os caras no The Gamers não tinham pretensão nenhuma de fazer um filme bom. Eles queriam meio que se divertir. No D&D é aquela coisa de você entrou numa indústria e uma série de questões de produção, enfim, que acabaram sendo escolhas erradas. Eu não sei se o filme foi um fracasso comercial, acho que ele se pagou. Mas ninguém teve interesse em fazer outro. Mas ninguém foi duas vezes. É, ninguém foi duas vezes, exatamente. Mas eu acho que prejuízo ele não deu, assim. Foi, mas é um filme mais da pilha. Não é, por exemplo. É uma coisa maluca. Contabilidade é uma coisa de Far Realm, então sei lá se ele se pode. Por aí. Então, aí, Herbert, agora é a sua vez de falar um pouco das suas aventuras do tempo do Mal Elemental. Eu já falei do meu gato que morreu por um gato. O Cláudio já falou do guerreiro, do personagem dele que voltava com nome diferente toda hora. Quais as suas aventuras por lá? Como é que você conheceu o templo? Jesus entrou na minha vida. Não, eu não sempre joguei Mistara. Então, quando cheguei na terceira edição, comecei a. Gostei muito de Greyhawk, justamente pelo aspecto político. Que as nações de Greyhawk estão lutando por elas mesmas, né? Não estão partidárias de uma religião, do bem e do mal. É realmente uma coisa como acontece no nosso mundo. Aí comecei a ler, a procurar saber sobre as aventuras clássicas. Aí eu fiquei. Na época estava lançando o Retorno, eu comprei. Fiquei maravilhado, pô. A Buja de 300 e não sei quantas salas, vamos jogar isso tudo. Aí. Eu tive 5 PPKs. Até que finalmente o grupo foi até o fim e até inventei o resto, né? Porque o spoiler, posso contar mesmo? Pode, no final, no Retorno só tem o nódulo do fogo, né? Então eu inventei os outros nódulos e no final o pessoal desceu até o nódulo das trevas, que é onde estava a prisão de Tarith Dûm. E lá tava o Tarrasque, o Larete, o Belo, controlando o Tarrasque para abrir a prisão de Tarith Dûm, e foi a batalha final. Muito bom! E aí, como é que foi? Que nível aí, que tava essa turma? Já tava todo mundo. Tava todo mundo no 16º. Agora, o legal foi como acabou. Porque não conseguiram matar o Tarrasque, não tinha ninguém que soltasse desejo. Aí o Tarrasque deu o Swallow do Olo e engoliu o clérigo e o monge. E o paladino e o cavaleiro conseguiram lá derrotar Larete, foram embora. E aí o clérigo e o monge, que podiam criar água e comida, fizeram uma comunidade alternativa no estômago do Tarrasque e ficaram pra lá mesmo. Então, era bem a cara da gente jogando naquela época, como eu falei pra vocês, né? O Larete the Beauty, a gente achava que era uma mulher, então a gente ficava disputando pra ver quem é que ia chegar e conquistar a vilã e fazer ela passar pro nosso lado, assim, a nossa cabeça de grandes aventureiros conquistadores, né? Você vai mostrar sua ficha pra menina e ela vai se apaixonar. E aí pra gente foi um choque descobrir que o Larete era homem. Assim, hoje eu tentaria, mas a minha cabeça é outra, assim, a gente está vivendo outra época, mas naquele momento é aquele awkward moment, assim, que você fala, ele é homem? É que hoje o ataque do sapo tem uma poça de água. Aí você vai até a poça de água. O que pode ter aqui? Ah, tem um sapo. Ah, tem só um sapo? Vou chutar ele. Eu já tinha morrido com um gato. Ah, vou chutar ele. Eu falei que o sapo era gigante e assim rolava a nossa aventura. Tinha o ogre embaixo da casa-mata e tinha aqueles túneizinhos cheios de ghouls. Que você acaba se perdendo nos tuneizinhos e os burros vão te comendo. Exato. Exato. E aí, naquela época, a gente tinha um sistema de mapeamento, né? Se você quiser saber onde você estava, se tinha alguém desenhando o mapa. Só que, como os mapas... Exato. E aí, como a aventura, como a dungeon era muito complexa, tinha aquela rolagem meio aleatória para ver se a gente se perdia. A gente não sabia mais onde estava. E, cara, e foi, assim, 2 ou 3 dias só naquele buraco. E acho que dois aventureiros perdidos, assim, uma coisa assim, mas não chegou a ser tão épica como correr pro gato. E o gato nem tá na lista de monstros. Eu morri o monstro que tava ali terceirizado. Agora, no tempo final tinha o Juggernaut, que era um monstro novo, que era um troço enorme que rolava por cima de você e virava pó. Exato, era tipo, o Juggernaut era tipo um bloco gigante com uma forma do que era um cavalo, né? Ah, e aí, o monstro via como tinha cara de cavalo, mas na aventura era um outro formato. Exato, o Juggernaut é um mecanismo, acho que é um elemental, é um construto. E aí ele se move como um trator pela dungeon, pela arena em cima de você. E ele te esmaga. Simples assim. Você batia, ele te esmagava. Aí você recuperava pontos de vida, recebia cura. Ou ressuscitava. Todo mundo estava muito cansado dessa história já, então a ressuscitação era assim, ressuscitou. E aí voltava pra ser esmagado novamente. Foi assim que a gente escapou do TPK. Não, e tinha o lance no templo. Quando você entra no templo, o templo vazio, com o trono lá na frente. E tinha umas pedras na frente do templo, do trono, de cores, 4 cores diferentes, cada uma de acordo com um elemento. Se você pisasse nas pedras no formato, na ordem correta, e sentasse no trono, o trono descia até o quarto nível do dungeon, que é lá na frente, e você chegava lá sentado no meio dos vilões, todo mundo poderoso, você era um cara de segundo, terceiro nível, pronto, tá lá pra morrer. Pronto, você mas é assim. A aventura inteira e morrer logo. Pois é, não, mas é a época em que a ficha era fácil de fazer, né? Em 10 minutos você fazia outro personagem. Hoje em dia, agora com a 5ª edição ficou mais fácil, mas assim, numa 3ª edição, numa 4ª edição, eu não imagino fazendo isso. Né? Perder o personagem, você sai da história, vai fazer outro. Então, o que mais que a gente pode falar sobre a 2ª edição? Tem o plot principal, que é toda a disputa entre deuses e demônios, né? A gente tem os grandes personagens aí, que é a Zugitmoy, Mas Yus também estava lá, né? Yus the Evil. Yus aparece na história. Yus é um dos também. Sandcove, ele já era deus ali, ou ele aparece? Ele era deus, ele era um deus. Não sei se era semideus ou era um deus menor, mas ele estava lá também, porque ele era o inimigo de Yus. Você podia botar um deus contra o outro. Era uma parada muito louca. A gente se divertiu um monte, né? Tinha que ter a mão ali o God e o Demigods, né? O livro de regras para colocar depois deuses. Depois de passar pelo dungeon inteiro, tinha os nódulos dos 4 elementos. Você acha, bom, já passou o difícil, né? Já enfrentamos o Timói, parará, pereré. Você vai resgatar uma moça de um dos nódulos e acaba que ela era um Alodimon. E aí ela te drena e você morre, não sei o que, ali no epílogo da coisa. Pois é, bem no finalzinho você ainda pode morrer do nada, assim. O que acontece, Claudio? É o D&D ensinando pra pessoa que sempre vai ter uma mulher pra fuder com a tua vida. É isso que o D&D ensina pra você. Pois é, isso aí. Nenhuma boa ação será ignorada. Todas elas serão punidas. Exatamente. Caralho. Então, mas no Templo do Mal Elemental original tem todo esse super mega plot que envolve deuses e super demônios do abismo que estão misturados ali. E a grande dúvida que vai ficar pro pessoal, depois de terminar a aventura, depois de parar para pensar, é como que juntou tanta coisa aí, né? Porque você tem a Zutmoy, que é a deusa meio que identificada assim como deus dos fungos, que não é exatamente assim um grande conjunto de seguidores, né? Então não era uma deusa importante, mas ela quer conseguir mais poder transcender a condição divina. Tem a Lotte. Sabe quem que ela tinha? Quem que é? O seguidor? O queijo emmental. É. Você tá com tudo. Tá com tudo hoje. Aí eu anotei, cara, anotei essas daí. Tem a Lote, que ainda não era deus, era um demônio muito poderoso também, mas já era patrono dos drows. E aí os drows estão misturados. Os drows estão misturados na história, né? Eles já aparecem por aí também como uma das forças que está disputando o tempo do mal elemental. E depois aparece uma disputa entre os templos, o tempo do fogo, o tempo da água, da terra e do ar. Exatamente. Eles ficam disputando. Ficam disputando para ver quem é que vai ser o mais poderoso e os deuses ficam ali vendo quem é que vai ser o melhor seguidor, né? Tem o Yus, o velho, ele é o... como é? Yus? Ele é o Sauron, ele é o Sauron de Greyhawk. É um semideus maligno que governa basicamente a parte de Greyhawk que é Mordor. Exatamente, então daí ele se interessa pelo tempo do mal elemental, que é um centro de grande poder, e vai tentando plotear ali o que acontece. Só que o Yus, apesar de ser muito poderoso, ele era muito manipulável também. Então ele acabava usando o poder dele em benefício dos outros deuses que iam usando ele para melhorar o templo com objetivos próprios. E essa coisa aí ficou em aberto, assim, por que tinha tantos deuses ali no meio? E apareceu um conceito que é legal. Quando o templo do mal original foi construído, foi dito por ali na descrição que as criaturas malignas de repente começaram a convergir para esse lugar e construir um templo. Ninguém sabia por quê. E esse conceito ele vai para a terceira edição, quando vai ser lançado o retorno para o templo do mal elemental, que começa a aparecer junto com outros materiais, no Monte Cook, por exemplo, o Book of the Darkness. Aí ele vai aprofundar no tratamento de criaturas malignas, ele coloca um conceito que é o chamado, que ninguém sabe direito o que é. Algumas criaturas malignas... Exato, tem isso também. Algumas criaturas malignas elas sentem um chamado em um momento da vida e elas se afastam, elas desaparecem. Ficam uns meses, uns anos fora do panorama geral e depois eles voltam, mas voltam muito mais poderosos e às vezes com artefatos especiais. E esse chamado, ele vai ser... Sim. Os que sobrevivem voltam para se vingar do mundo. Então, esse chamado é muito legal porque ele vai começar a ser explorado de novo na terceira edição como um momento em que alguma criatura, de repente, ela aparece com uma característica muito, muito fora do padrão para a espécie dela. Então, você vai ter aí, por exemplo, o Cancer Maid, aquelas criaturas, por exemplo, o Senhor dos Vermin Lord, né, que o cara alcança um domínio tão grande de criaturas rastejantes, aranha, centopeia, barata, que elas devoram o corpo dele e ele vira uma massa de criaturas que se arrastam. Também, exatamente. E também de outras coisas mais antigas de D&D, né? Então, à medida que o tempo do mal elemental ele vai crescendo em mitologia ao longo das edições, ele vai se distanciando de Greyhawk e vai virando um elemento perturbador em geral, aí, que você pode colocar em outro setting à medida que ele vira um elemento core. E agora a gente vai ter para 2015 o Elemental Evil, que é uma nova série de aventuras, eu acho que vai ser outra campanha, né? Uma campanha parecida com a do Horde of the Dragon Queen, que a gente só tem um anúncio, mas não sabe ainda o que que é. O Postas não pode falar nada, né? Apesar de estar desenhando e escrevendo tudo, não pode falar nada. Fala, Santiago, o que que você sabe dos segredos aí? O que que você descobriu lá na Wizards? Eu não sei de nada, não. Eu sei que o Claudio, se a gente perguntar, ele vai fazer assim ou assim, entendeu? Eu não posso falar nada. Já é mais que nada, né? Muito bem. Mas a gente está torcendo para que seja uma coisa declarar alguma coisa. Exatamente, tem isso, né? Eu acho ainda que o tempo do mal elemental é uma das coisas mais bacanas da história do D&D. Eu queria ter jogado mais, assim, porque é uma campanha tão grande que tem muita coisa que você pode revisitar. E provavelmente uma das melhores capas de caixa que eu já vi, assim, fiquei muito triste. O original do Keith Parkinson é uma das pinturas mais marcantes do D&D. Exato, eu queria comprar a caixa só para ter essa capa. Chamando a pessoa e aquele templo atrás cheio de pinturas. eróticas, praticamente. Sim, essa foi a grande polêmica, né? Tanto é que em desenhos posteriores tiraram essa coisa. O erotismo saiu dali porque é exatamente uma das coisas que a Wizards queria se afastar. Algum de vocês jogou O Templo do Mal Elemental no videogame? Não. Eu não, vi jogar, mas eu não joguei. Então, tem os três jogos mais famosos de D&D dos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, são o Neverwinter Nights, que eu joguei o primeiro 4 vezes, nunca terminei, porque fazia alguma besteira e perdi o save. Sim. O Baldur's Gate, que é muito famoso também, e tem a aparição do Demogorgon. E o Templo do Mal Elemental, que eu acho que é assim, me falaram, eu nunca joguei, que é o que tem a história mais bacana, mas a jogabilidade mais ruim. Então, você cansa de jogar ele. Bom. O jogo de D&D pra mim... Teve o Planescape Torment também, que foi um dos jogos Planescape. Planescape, assim, o Planescape ele virou cult, né? Virou um jogo cult e a máquina do Torment está sendo usada agora para fazer o jogo de computador de Numenera. Certo. Assim, eu acho que você está se referindo ao Engine, né? Que é o motor o motor gráfico do jogo. Está sendo usado agora para Tides of Numenera, do Monte Cook. E já o Kickstarter arrecadou, sei lá, zilhões. Paga a dívida brasileira 3 vezes. Não duvido. Depois de ver que o Call of Cthulhu, a nova edição, arrecadou $300 mil, né? Arrecadou 400 mil. $450 mil para o RPG. Caramba. Então, o pessoal está apostando muito assim na via do crowdfunding, está sendo muito bacana. Eu espero que venha muita coisa legal que às vezes não é vinculada por grandes empresas que não, sei lá, não está na linha deles, no interesse deles e acaba não saindo. Mas assim, é o horizonte que a gente tem aí, né? O produto é uma aposta. Você cria o negócio, paga a arte, paga o diagrama, manda imprimir, mas você não sabe se alguém vai comprar. Exatamente. O crowdfunding, o produto já sai comprado. Uma boa parte, assim, todo o dinheiro que você precisa, você já vai receber por antecipação essas vendas. Exato. Porque via depois assim, é lucro, depois. Pois é, não é garantia não que vai sair. Dinheiro. Então, né, pois é, não é garantia de que isso vai sair. Já aconteceu uns casos assim, mas assim, são bem uma coisa. Exceções, né? O cara que conseguiu todo o dinheiro, até, às vezes até mais, o projeto não sai. Infelizmente mas acontece. Isso no Brasil, né? Então, aqui no Brasil o problema é mais a questão do público, né? A gente não está acostumado a confiar muito, agora está começando a mudar. Mas é um estresse muito grande você conseguir o dinheiro, você dar o feedback para o pessoal, que às vezes o pessoal não tem paciência para ficar esperando 6 meses, 1 ano para o produto chegar em casa. Agora está no mercado o financiamento do Rei de Amarelo, da editora Clock Tower, por exemplo, vocês viram? Chegaram a ver a próxima no Facebook. Então, a Clock Tower ela surgiu para lançar um livro do Lovecraft, o Estranho Mundo de Lovecraft, está por aqui em algum lugar. Eu participei na compra coletiva, assim, mas teve um monte de atrasos. Eu já esperava, fui tranquilo. Mas para o pessoal segurar essa barra, assim, foi muito complicado. Muita gente queria dinheiro de volta. E aí saiu. Saiu, deu certo, agora estamos na segunda edição. A Retropunk lançou o Rastro de Cthulhu por pré-compra também. O cara sofreu um monte, mas conseguiu lançar. Mas assim, o projeto se pagou, mas até agora, porque eu sei, não deu lucro. Então a Retropunk está aí, um monte de outros projetos, mas ainda não dá para viver do sonho, né? Nos Estados Unidos, o pessoal está financiando coisa grande com isso. Então é uma coisa que a gente espera ver aqui também, porque tem muita coisa legal. Tem o filme da Verônica Mars, por exemplo, que é um filme. É um filme ou uma série? Foi um filme. Foi um filme que. Verônica Mars originalmente era uma série de investigação adolescente que fez muito sucesso, foi muito cult e tudo mais. Gente como o Josh Whedon, Kevin Smith adoravam Verônica Mars. E aí a série acabou e voltou agora 10 anos depois via crowdfunding. Certo. Então, mas aí é legal porque o pessoal está pagando para ter o que eles esperam mesmo. A gente não precisa ficar esperando uma empresa se interessar. Às vezes a empresa não tem interesse, caramba. É, a empresa não tem interesse, quer fazer outra coisa. Se é dono da empresa, você de repente não quer, não gosta, não quer ficar correndo atrás de uma coisa que não é da sua área. Então, é legítimo. Mas é um caminho aberto para... Ao tempo do mal elemental... Uma coisa que o tempo tinha que era bacana era a quantidade de NPCs que você tinha para enfrentar. Você enfrentava, tinha monstro também, mas em grande maioria era NPC. E aí eu acho bacana que no Monster Manual da quinta edição, tá lá no finalzinho, um apêndice só de NPCs para você poder botar em aventura. Arquimago, bandido, acólito. Estou aqui com o nobre e com o scout. Então, quem desenhou o Ranger na quinta edição? Quem desenhou o Ranger? Quem fez a ilustração? Isso. Deixa eu ver a ilustração para ver se eu reconheço. Porque agora eles não estão botando os nomes dos artistas do lado. Eu acho isso acho isso muito chato. Faz o quê? Não reconheço a arte, não. Não, então é que eu gostei mais da qual? Eu gostei mais do desenho do Scout, eu sou muito chato. Uma coisa bacana na quinta edição é que a arte está com uma cara de arte pintada mesmo. Certo. Muitos artistas até que trabalham com meio digital estão também avançando um pouquinho na área clássica da pintura física, que isso influencia a arte digital também. Então, gente como o Kieran Yammer, que fez a arte conceitual de Numenera, e no Monster Manual fez as ilustrações do Beholder, do Espectador, do Death Tyrant. O cara, ele tem uma linha de desenvolvimento da arte dele que é muito, muito tradicional. Apesar de ser arte digital, você não diz. Ele produz fotos de referência ótimas, perfeitas. Você vê a foto de referência e pensa, isso aí é de um filme. E não, foi uma foto de referência que ele tirou no estúdio dele, com modelo, com roupa e tudo mais, para poder depois fazer uma pintura o mais realista possível. Mas é épico, o mais clássica possível. Então eu acho que a parte da arte do Monster Manual, apesar de ter algumas artes que talvez não sejam tão bacanas quanto outras que existiram antes, elas estão todas com uma cara super... tradicional, super clássica, super pintada. O Shadow e o White são duas ilustrações que eu achei muito maneiras. São quase expressionistas as ilustrações. É verdade. Ô, Claudio, aí é que tá. Se você pegar a quarta edição, a arte dela estava bonita, estava bacana, mas não tinha a pegada de coisa clássica como tem agora na quinta. Se olhava o anão guerreiro da quarta edição, parecia um abacaxi, de tão espinhoso e angular que era. Era muito foda. Agora, a quarta edição, o artista conceitual da quarta edição foi o William O'Connor, que é um excelente artista, mas a linha de desenvolvimento da arte conceitual prezava muito aquelas armaduras com ombreiras enormes, armas grandes, cheias de runa brilhando e tudo mais. É uma coisa mais exagerada, mas assim, como o Wayne Reynolds faz também, como é o visual de Warcraft, talvez isso tenha gerado mais comparações da quarta edição com Warcraft. E para a quinta edição, a arte conceitual demorou 2 anos sendo feita. A arte conceitual foi e voltou várias vezes. Eu vi muitas artes conceituais ao longo do processo. Goblins mudaram muito de aparência, kobolds mudaram de aparência, ogre, várias coisas mudaram, até fechar com as ilustrações que estão no livro da quarta edição, da quinta edição. Com qualidade. A gente nota realmente que teve uma mudança muito grande para a quinta edição, e uma mudança muito bacana. Então, assim, então de parabéns, assim, para sei que você participou do processo. Teve muitas das pessoas que participaram, assim, mas é legal ver que tem alguém daqui da vizinhança, que também teve deu um toque para eles, tanto nos realmente monstros, como em como pensar essa edição, que eu li, na minha opinião, até agora, o livro mais bonito de todos. Então, fala, Herbert. Não, eu ia perguntar só o seguinte, a Paizo, quando fez os desenhos do Pathfinder, deu uma identidade visual muito própria. Por exemplo, os Goblins, os Bugbears, vários clássicos que têm a sua aparência diferenciada. Teve uma orientação para se afastar do visual do Pathfinder? Não, nada especificamente para... levando em consideração o Pathfinder. O Wayne Reynolds desenhou várias coisas para Pathfinder, criou os icônicos e tudo mais, e na época que ele estava... Quem caiu agora? Arrasou, foi errado. Nossa, foi errado. O braço da lei, cara, o braço da lei chega. Cláudio caiu. Bom, Herbert, fala um pouquinho aí algum fechamento aí pro tempo do Mão Elemental. Então, Cláudio, você cortou. Você ficou cortado. Você pode. Exato. Ó, viu só? Eu falei, hein? Não posso ficar falando as coisas. Esses últimos 30 segundos não foram, você pode repetir? Tá, então, foi feita uma bíblia de arte para a quinta edição, com arte conceitual, para os artistas receberam, e depois receberam suas arte ordens específicas. Você participou nessa arte conceitual, né? Na arte conceitual, não. Eu entrei, assim, no fim do processo, já em dezembro de 2013, foi dezembro de 2013, foi que eu fiz as ilustrações para a quinta edição. Então, eu fiz duas ilustrações para o Player's Handbook, fiz duas para o Dungeon Master Guide, e uma acabou não saindo porque eles cancelaram a arte. Eles nem sabiam o que eles tinham direito, porque os livros ainda estavam sendo escritos. Então, eles não tiveram uma preocupação de dizer, tem que ser diferente do Pathfinder. A preocupação deles é, tem que ser D&D. A arte conceitual foi feita para ser o mais icônico possível, trazer tudo de todas as edições anteriores. E na questão dos humanos, dos personagens, falou de enfatizar muito a cultura. Então, uma pessoa de Kalinchan se veste diferente de uma pessoa de Cormyr, que se veste diferente de um bárbaro do norte, que se veste diferente de um Durmish. Então, a gente tinha que manter tudo, seguir bem essas orientações das vestimentas, das culturas. E os personagens tinham que parecer que faziam parte do mundo, que não botaram a roupa para tirar foto. A roupa tinha que estar sendo usada. É. Muito legal. Então, só para fechar essa parte do tempo do Mal Elemental, Herbert, Cláudio, qual que vocês acham que é o legado que a gente ainda pode encontrar do Mal Elemental hoje em dia, ou como aproveitar isso no cenário para começar agora a quinta edição legal, assim, como é que a gente pode jogar isso? Olha, o tempo do Mal Elemental, eu acho que ele é bacana naquele lance, como aquela ameaça de fundo, aquela coisa, aquela ruína que já foi destruída e continua ameaçando, não fisicamente com o exército e tudo mais, mas continua corrompendo as mentes das pessoas do cenário. Homelet era aquela vilazinha teoricamente inocente, mas que tinha alguém lá dentro que podia ser um cultista escondido. Aí você vai chegando cada vez mais perto do templo, você chega em Nuve, que é uma outra vilazinha, mas que é uma vila de criminosos, de assassinos, de contrabandistas e tudo mais. O pessoal é mais feio, mais sujo, a vila é mais pobre, todo mundo é... O cara é pequeno. Todo mundo é evil. O cara mais bonzinho é Chaos Keeper. Então, você chega cada vez mais perto do templo, as coisas vão ficando mais corrompidas. o templo do mal elemental, o mal elemental é a corrupção dos blocos que compõem a realidade. A realidade do mundo de Dungeons & Dragons são os elementos básicos, os quatro elementos clássicos. Se os blocos básicos da realidade estão corrompidos, estão malignos, a realidade inteira já era. Então a presença do templo corrompe toda a realidade ao redor. Que agora no novo livro dos monstros a gente tem um efeito que é o... criaturas lendárias têm alguns efeitos no ambiente, né? Então uma das coisas que eles têm é as ações de Covil, o Lair Actions. Uma dessas ações, assim, é uma criatura tão poderosa que ela afeta o meio ambiente dela, e algumas são tão poderosas, tão absurdas, que elas inclusive conseguem afetar uma região inteira. Então tem um pouco disso, à medida que você vai se aproximando do templo, as coisas vão ficando esquisitas. Que é uma pegada que a gente tem muito no Call of Cthulhu, assim, celular não funciona mais, coisas mudam de lugar, assim, você vai criando um clima de medo em torno dos personagens, às vezes que se aproximam, e quando você chega lá, que as coisas realmente começam a dar errado. Esses regional effects são um legado de Ravenloft. Que os Dark Lords da Ravenloft afetam o domínio ao redor deles. O Strahd consegue controlar qualquer porta do castelo Ravenloft, consegue controlar o anel de névoa ao redor de Barovia. Então, ele foi o primeiro monstro de D&D a ter feito controlar o anel. O anel de fumaça. Mas ele foi o primeiro monstro. Não, de anel de respeito. Primeiro monstro de D&D a ter efeitos regionais. Olha como é que o negócio da quinta edição começou lá atrás. Que coisa. É uma evolução. Né? E você, Herbert? Eu gosto de ver o Templo do Mal Elemental como, num aspecto amplo, como um mistério. Um mistério que nem os deuses sabem direito o que está acontecendo. Então é aquele negócio que vai mover o mundo em volta dele para tentar descobrir exatamente o que está acontecendo. É uma coisa que ninguém sabe exatamente, que é uma coisa tão terrível, tão absolutamente terrível, e que ninguém entende exatamente o que é. Por isso que eu gosto bastante da ideia do Templo do Mal Elemental. E é uma coisa, é um mal que está sempre voltando, né? Você destrói, você saqueia, aí você passa um tempo e ele está lá de novo, começa a crescer outra vez. É esse mal que está sempre voltando e sempre está latente por aí. Você, Santiago, como é que você usaria ele na sua história? Eu acho que o melhor ambiente possível para coisas assim é sempre ter intenções proféticas. Legal. Você pode repetir? Você pode repetir que não te conta? Tá me ouvindo ou não? Não, tá meio ruim o seu som agora. E agora? Falou sonhos proféticos. Sonhos proféticos, tá. Você pega um mago do grupo ou o clérigo do grupo, joga um sonho profético no cara e manda bem, pra ver o link da história. Certo. Então é legal, mas como o Claudio falou ali no começo, é aquela coisa de que você não conhece realmente quem é seu inimigo. Você chega na vila e de repente a vila inteira pode ser um bando de cultista maluco que está fingindo que é normal. Assim, é uma sacada. Problema do jogador, né? Problema do jogador, exatamente. Eu sou mestre, eu estou contra ele. O Templo do Mal Elemental é praticamente o próprio Cthulhu do D&D. Não como um monstro, mas a estrutura do templo é uma ameaça que sempre levanta para ferrar com o mundo de D&D que você está jogando. E é uma porta para o Far... É uma porta para o Far Realm? Pode ser. Pode ser, porque não. Que bacana. Que bacana isso. Agora a gente pode ter cultista de Cthulhu, né? Pois é, agora você pode ter o Warlock de Cthulhu. Cthulhu agora está oficialmente de volta ao D&D. Parabéns. Depois de ter saído na primeira edição do Dates and Demigods, nas edições seguintes ele não apareceu, agora ele está de volta como uma notinha de rodapé. Como é bom, o Cthulhu gosta de aparecer assim, primeiro uma notinha de rodapé, depois ele vai para capa. Espero que todos tenham para nos arrepender disso. O Cthulhu está no All Dragon desde a primeira edição, né, Santiago? Mais ou menos. Como é que ele aparece lá? Como um gordinho estranho. Ah, ele é um gordinho estranho. Ele sofre bullying. Ele é como um monstro para ser retornado, mas ninguém consegue nem casa. O BCL4 é muito grande. No BCL4 do Pathfinder, ele tá lá como CR30. Ele tá no bestiário? Tá no bestiário 4, na capa. Cara, eu não vi. Vou procurar. Então, pessoal, acho que a gente pode encerrar aqui a parte do templo elemental. Assim, acho que tinha mais coisa para falar, mas a gente acabou falando de outras coisas legais que agregam muito. Obrigado a você, Cláudio, por ter aparecido. Assim, ficamos muito honrados de ter conversado com você. Você é um cara muito bacana. Gosto muito da sua arte, gosto mais agora que eu comecei a conhecer. E vou jogar a aventura The Pleasure Prison of the Bituvian Demon War. Como é que pronuncia isso? Essa aventura aí é uma aventura clássica. O Red Greenwood ficou muito contente ao ver essa aventura. Eu estava lá na Gen Con quando a gente lançou a aventura, estava no stand da Expeditions Retreat, veio o Ed Greenwood para ver assim, as coisas, e de repente ele pegou a capa do... pegou um livro que estava ali na stand, virou, era contra a capa do Pleasure Prison of the Bituvian Demon Horn. Aí ele... Como é que a gente traduz isso? Como é que a gente traduz isso? Ah, é a prisão dos prazeres da prostituta demoníaca bituviana. D&D Educação, terceira edição, né? Como a gente faz para ter uma cópia dessas? Cara, dá para comprar em PDF. Dá para comprar em PDF. Fala para o amigo. Your Games Now, eu acho. Eu empenho o PDF e levo para o amigo, que o amigo autografa. Vou estar lá em Curitiba nos dias 8 e 9 de novembro no World RPG Fest. Então, vão lá, dá um pulinho ali. Curitiba é logo ali do lado, já é quintalzinho de São Paulo. Olha, mas os curitibanos não vão gostar disso. Não, tô brincando. Curitiba é muito maneiro, tem parentes lá em Curitiba. Pessoal, aí, abraço, pessoal do RPG Fest. Estamos aí daqui a umas 3 semanas. Meu Deus, daqui a 3 semanas não dá tempo. Mas estamos aí. Ô, Cláudio, o que você tá fazendo agora na sua arte, na sua produção de texto? Olha, por enquanto, como o D&D, a parte toda de texto está meio parada, assim, a Wizards está produzindo as coisas internamente, ou então está contratando estúdios externos para fazer, como fez com a Bold Press, a parte de texto está meio em hiato. A parte de arte, eu agora estou trabalhando nos RPGs Old e Now da Ian Publishing, e fiz a ilustração pro RPG de Star Wars, pro card game de Lord of the Rings e pro card game Android Netrunner da Fantasy Flight, e o cenário, peraí, eu tenho ele aqui, Primeval Thul da Sasquatch Game Studio, que é um cenário bem tipo Conan, um cenário bem atlantiano, bem tipo cruel, né, na verdade. Cruel, filme dos anos 80? É, não, aquele outro personagem do Robert E. Howard que se passava anos antes do Conan. Era cool, tá. É, King Cool. O Rei Cool. É um nome que não dá certo. É, um nome que não dá certo, assim como o Conde do Corvo, né? Tá certo. O Capitão Babaca. Capitão Babaca. Capitão Panaca. Capitão Panaca. Ele é um. Capitão Babaca é gente boa. É gente boa. Já dá, ele podia. E esse RPG aqui, esse cenário para Mivo Soul, ele foi financiado via Kickstarter. Esse aqui especificamente é para Pathfinder, mas ele vai sair também para 13th Age e para a 4ª edição de D&D. Então, muito sucesso para você, então, Cláudio, nesses projetos todos, parece que são muito legais. Se esses materiais ficarem disponíveis, a gente vai comprar e vai jogar. Vai ter lá no RPG Arautos assim que sair. Eu vou comprar. É, eu quero reporte total de terem jogado Ferbarovia. Quero reporte total, que eu quero saber quem morreu, quem não morreu e quem acabou ficando com o Estrade. E ficou com o Estrade foi 2/3 da mesa. 2/3 da mesa ficaram com o Estrade. Eu quero, cara. É, o cara é o cara, sinceramente. Então, pessoal, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, assim, 2 minutinhos do Livro dos Monstros. A gente vai fazer uma resenha de verdade bacana, espero que essa semana ainda, depende do tempo. E uma coisa que a gente queria lançar aqui é como aproveitar essas criaturas todas que estão no Livro dos Monstros. A partir de agora, todas elas têm lore, tem umas coisas que tentam dar umas informações legais sobre cada uma delas, como encaixar numa aventura. Algumas características de história, de evolução, de características especiais dela. E o que eu queria lançar agora para a semana que vem, para vocês e para o público que espero que a gente tenha, é como a gente vai poder usar essa criatura aqui, que é a Crawling Hand, a mão que se arrasta. É uma mão que tem desafio zero, 2 pontos de vida. Mas é uma mão animada que vai por aí exatamente cometendo crimes, fazendo coisas ruins. Como é que a gente pode usar isso para uma aventura? Na minha cabeça já tem uma aventura pronta, muito legal, muito assustadora, no tema de terror. A gente vai voltar a falar isso semana que vem. A gente espera que alguém mande comentários que fale como é que ficou esse vídeo. Esse é um dos primeiros vídeos que eu vou editar para dar uma organizada melhor para o 2.0 no novo canal da RPG Arautos. E assim, muito obrigado, Pousas, a vocês. O que vocês querem falar, meninos, para se despedir? Herbert. Pathfinder Society continua aqui em Salvador, 15 dias, lá na Pituba, no Café Feita Grão. Estamos começando a sexta temporada agora. E é o ano da Chave do Céu, muitos aliens para matar. Santiago, o que você quer falar para se despedir do pessoal? Você vai estar domingo no Encontro da Arautos lá na Ludus Globeria. Domingo no Encontro da Arautos, então quem quiser jogar ou quem quiser autógrafo, entra no nosso site, estamos lá, rpgarautos.com.br. E um jabá rápido para ajudar os nossos amigos da Redbox Editora. Está sendo vendido já em formato de pré-venda o Guia das Armadilhas, hein? Então, se você ouviu, participou desse videocast, ficou com vontade de colocar a armadilha, compra, vale a pena. Muito bem, então, pessoal, semana que vem a gente vai falar sobre o Forgotten Realms, a gente vai ter outra equipe para falar desse setting de campanha, ver quais as nossas expectativas dele para a quinta edição, o que vai mudar, o que a gente espera que fique igual, o que espera que a gente volte ao que a gente achava que era mais próximo à nossa fantasia. E dia 31 ou 1º de novembro a gente vai ter o videocast sobre Ravenloft. Então estou convidando o Claudio Pousas, espero que você possa, não é obrigação, a gente ficaria muito feliz. Tá, então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa esse vídeo ter ficado tão longo, mas tinha coisa boa demais para falar. É muito bom falar com pessoas que estão há tanto tempo no hobby, sabem tanta coisa e viveram tantas aventuras, já que podem compartilhar com o pessoal que está chegando agora. Então, muito obrigado. Foi um vídeo básico, eu diria quase elemental. Foi um vídeo elemental, exatamente. Nossa, Santiago está estourado. O elemental do queijo elemental. O jogo está todo lado. Adoradora de suco de moia. Eu acho que obrigado, o Santiago está do elemental, vai estar fundamental. Bom, pessoal, finalizou então.